da norma urbana. Os papéis, a expectativa é geral. Faremos terror, faremos vingança. Todos esperam que eu mando um final. Destino daqueles que se revelaram será dor, será a porta quando vier. Se ele vier, será recebido com orgulho supremo. A violência penetra tudo, sangue corria nas veias. Agora entorna e alaga o mundo. Seu corpo já não vale nada, sua resistência sem razão de ser. Todos espancam e matam, você procura morrer. Procura.